Pistão no zero, curva direita, Dael, Leda, pois Leda Motiva. Controle 120.8, transponda 5072, Sultan 3155. Pelo braço Serra-Serra, já cruzou o Cerrado, está mantendo aqui 440 linhas do canal Norte, corredor forte, está na sua escuta. Positivo, o senhor vai no corredor forte até a Praia do Forte, vai pousar lá não? Não, fazer um sobrevoo e retorno na Serra em dia com isso. Tá positivo, senhor. Delta is far November Alpha 2, né? Negative, sir. We need to keep this heading 060 for more 30 miles after we will be able to fly in direct Duna 221. Roger, you are clear to avoid the bad weather and report to start to right to fly direct to Duna. Over. Over to 221. Request lower level because we are clear that to fly level 150. No trouble, leave until 5,000 with the altimeter 1013. Clear to send until 5,000, 1013, 2231, thank you. Livre, saque, então, pela direita, até o ponto de da pistão do zero, quando lá, pelo 3895, a Xenia 37. Controle Salvador, Papá Rolê lá em Serra Golfo, decolado na sua escuta, PC da Momo. Aqui Serra Golfo é o controle, contato, radar estabelecido, suba sem restrições. Tá, 7, autoriza iniciar a curva, é pro a Momo. Positivo. Obrigado, meu cordial. É a propósito, qual é pro ideal para o destino? 290. Tiete, vai curvar então pela esquerda, subindo para o nível 80, ainda na saída Momo. Esquerda 80, ainda na saída Momo, Mike Serra Golfo. 3192, com ILS autorizado, 19 milhas para Duna, 3192. 3192, localizado ILS. 127. Okay, taxi approved via Mayhem Pro, taxiway India and Alpha 200.110. When ready, call tower 118.95, 1966. Roger, 1966, please, taxi via Main April, India and Alpha, code monitored one way, 10, 118.95, 1966, have a nice afternoon. Decacionamento é 3155. Prossiga, 3155. Quanto push no portal 5? Coordenem com a equipe de solo após aeronave da Gol passar a retaguarda em direção ao ponto de espera. Está autorizado, chame táxi. Para a coordenação. Oi, Salvador, boa tarde, o Xené 6327, ponto de espera da 1-0, pronto. 6327, autorizado, né, manter 1-7, a 1-0. Ok, autorizado a alinhar, quem manter na cabeceira 1-0, o Xené 6327. E 6-7. Autorizado a decolagem Delta, vento 1 no 060 graus, 5 nós. Salvador Tower, good afternoon, this is 01966, hold point, off runway 10. Roger, maintain position. Maintain position, 01966. Observou se no rumo de Momo, formação de formações do setor? Bem na minha direita tem uma pequena formação. A grande maioria das formações estão na minha esquerda da rota aqui. Mais ou menos aqui por Pelô, Bonfe, é que está bem mais complicado. Ok. Já que o senhor está passando agora 4.700, eu vou deixar a navegação a seu critério em voo direto autorizado. Os desvios também vão ficar a seu critério. Ou vão ficar a seu critério. Gente grato, então já vou para 305 aqui, contornar lá a formação e praticamente é para outro destino já, 290 pro. Muito obrigado, meu cordial. Positivo. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Delta. Porra, meu Serra Tango Delta, esse é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições, cara. Restrições, Serra Delta, obrigado. Coragem, 6327, vento 060 graus, 5 lanches. 6327, iniciando no zero. Na aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Bateria do 2231, now right turning, direct Duna. You're clear. Clear us, Duna 2231. Delta no Delta, direto Coral. Direto Coral, certo, Angota. Flash V327, decola 5-1, controle 1-2-0, última 8. V08, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, chinês 6327, decolado 0 de Léo, Zendael, Coral. Chinês 6327 é o controle, está em contato, radar. Torre, Salvador, 3192, passando em Tianterra. 3192, livre o pouso, vento 080 graus, meia dúzia manhã. Autorizado o pouso, 990. Reconfirmo, vento 080 com? Meia dúzia. Colou a sua frente um pequeno corte, está afastando 11 milhas, o senhor vai ter daqui a pouco ele no seu TICAV. Ele está passando 050 por 220. E também está voando Coral. Gente, da presente voa Coral 6327. Meta Galeão. 3155, libertar-se, pátio principal, Índia Alfa, dá o ponto espera da piscina 01895 com a Torre Salvador. O ajuste 1093, com boa viagem. Espera 1895, obrigado, está 3155. Better the 2231, now you are passing 7,000. We're clear to 3,000. Clear down to 3,000, 2231. On this heading, we clear the ILS. Yes, you're number 24 landing, but you're clear the ILS approach. So we, now you are clear to ILS runway 10, call established due to the phone. Observador, qual estimado para pouso? O cordial está presente aos 1950. 1950, ok. Observa, está livrando a zona de controle, frequência livre, sempre para o retorno. Line up, minimum usable, 1-9-6-6-1-8-2. Rio e 500 pés, Oceano 6327, razão de subida. 6327 está com 1500 pés de razão também. Ah, positivo, muito bom. Tráfego informado, está na sua posição 12 horas 10 milhas e meia, é o Mitsubishi, passo 085 para 220. Gente, o destino dele é Ilhéus também? Ele está indo para Juiz de Fora. Oh, então tá bom. A possibilidade de voar Ilhéus na presente? Mundo só. Fala 966, clear for takeoff to wind is 060 degrees 6 knots. Clear to takeoff runway 10, level 1-9-6. Passa a vazão, ponto de esperada 10, pronto. Gente, mantém a posição. 3. Gente, 27 na viola. Toma, 2, 3, 1, 2. Boa tarde, 3192, táxi via Alfa, reporte em X-Lete. Alfa, eu proposto e aceito 1855, vai prosseguir no nível 105 final. 105, ciente. Vem manter. Clear to 2231, clear to 2000. Clear to 2000, 2231. Número 327, vetoração, esquerda pro 180. Esquerda 180, 6327, está mantendo 1000 pés de razão aqui de subida. Ok, vou indo pro 180. Ah, está escurvando a esquerda, 180. 1-8-1-9-6-6, thank you. To control, good afternoon, visible 1-9-6-6, pattern 2003, flight level 370. The 1-9-6-6 control, ready, contact, proceed to clear. Proceed, ready, contact. Book the battery, go 1-9-6-6. Juliette. 3192, ingressa Juliette, portão 02. A 327, devido a informações aqui na nossa proa, poderia manter a proa 210, é possível? Ok, Oceano 6327, pare a subida do nível 130, 130, e aguarde para voar direto em Nelson. Ok, 130 então, e aguardando direto em Nelson, pode curvar à direita, pelo menos a proa 205? Positivo, pode sim, só tenho o tráfego informado do TICAR, não é isso? Tenho ele sim, a 100 pés acima da aeronave aqui. Positivo, os senhores estão afastados 7.7 milhas. Positivo, eu estou nivelando aqui no 130 e observando o tráfego aqui, 7 milhas à minha direita. Confere e aguarde para voar direto em Lyons. Mantenha a última solicitação de proa. Ok, ciente. Eu estou vendo aqui que ele está 100 pés abaixo da minha aeronave. É, ele está passando 130 também. O senhor está mantendo 130, ele está passando subindo. Positivo. Se for o caso aí, posso manter, pois como final, 140. Ah, ok, anotei, vamos manter o 130, vamos aguardar ele superar finalmente o 130. Isso, tá ok, vou esperar o 140 aí, depois só pra ficar no nível correto. Se for o caso, a gente sobe até o 140, senão mantém o 130, então na sua escuta. Ok, muito grato. Gostaria do 2231, check landing gear, center the tower, frequency 10895, over. Ok, clear the ILS, check the landing gear, call tower 1-18-95, thank you sir. Somador azul 2791 no ideal da descida. Azul 2791, desça para o nível 120, 120. 120, 2791. Pastor 32, aproxima-se de Conde, serviço saudade terminado, chame Aracaju 203. Chamando Aracaju 203, obrigado aí pela coordenação, cara. Grande abraço. Bom serviço. Autorizado, Salvador Confins, nível 360, via altura do Lu 21, decola pistão 90, curva direita, saída Arbor, transição Alefa, controle 120, décima 8, transponder 5125, o gol 1097. 360 para Confins, Lu 21, decola da 90, curva direita, saída Arbor, transição Alefa, 208, controle, transponder 5125, 1097. Back acionamento no 09. Bora, 09. Delta, o Delta, passa 150. Aqui, ok, Oceano 6327, nível 140 para prosseguir. Ok, subindo então 140, 6327. Azul 2791, está passando o nível de voo 150, ajuste 1093, desça sem restrições para 3000. Sem restrições para 3000, 2791. O 2 estava Delta informa que diminuiu a razão de subida para o 1. Positivo, Serra Delta, eu agradeço também a sua colaboração, a coordenação já foi feita. E a aeronave da Avianca Oceanair para a sua esquerda, se eu não tiver no visual, vai ter no GQS, mantendo 140 em voo de Salvador e Ilhéus. Azul 2791. Escuta, senhor. Se nós autorizássemos voar direto Duna, iria atrapalhar muito a sua navegação? Na verdade, iria ajudar, senhor, se autorizado. Vamos ajudar, direto Duna. Então, Duna na presente, 27 na Duna. Altitude 1 on the ground, 02 to the right and call 121 decimal 1. Leaving on the next right, all ground bunch 1, decimal 1. Thank you. Fala, boa tarde, 2231 Livrão, na sua escuta. Boa tarde, 2231, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 2231. Com 966, chame Recife, 12545. 12545, 966. Port in English, attempt to the center frequency, 125-45, go. 125-45, go. 1966, thank you. Oceano 6327. Escuta, prossiga. Nós vamos encerrar o serviço radar, nossos sinceros agradecimentos. Chame agora Ilhéus, frequência 1201, e boa viagem. Ok, 1201, eu também agradeço ao controle, o Serra Delta aí também, muito obrigado, até a próxima. Retorno Salvador, Serra Delta, solicita 5 graus à direita, 10 graus à direita, sai de vídeo, Serra Delta, fala também, está visual para a aeronave, solicita 4 graus. Serra Tango Delta, mais uma vez, nossos agradecimentos. Chame o melhor centro de controle do Nordeste, na frequência de 1251, e boa viagem. Informe também do seu desvio, câmbio. Obrigado. 3155. Ingresso na Juliette para remoto no 2231. Não esqueci do 3155 não. Se for facilitar, pode voar a moto. Prode moto, muito obrigado. Controle, boa tarde, Papatango, Juliette Bravo Delta, gente da informação Zulu. Juliette Bravo Delta, controle Salvador, meu cordial. Procede de Vitória da Conquista, Cotitina Salvador. O senhor tem condições de voar direto Duna? Afirmativa, senhor, Bravo Delta. Positivo, vou direto Duna, chame para descida, ajuste 1013, ILS, é fluido, está bem. Ok, vai chamar para descida, senhor, Bravo Delta. Muito bom. Oi, que será, amor? A sua escuta, meu cordial. Chame o centro de controle de área na frequência de 1288. Se não conseguir, a secundária é 135.3. Para informação e alerta. Até a próxima. Grato, agora Recife, 288-353. Muito obrigado aí, bom trabalho. 12791, desça para 2000. Autorizado a aproximação e alerta. 2000, autorizado LS 2791. Pelo 4, boa tarde. Afirmo. Sim, autorizado 340 é o nível para Petrolina, Serra Bravo, Papa Lima, via Ultra Zulu 20. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Controle Salvador, opera em 120, décima 8. Aciona transponder 5133, Oceania 6314. Visual, o ajuste 2013, qual o tipo de equipamento? Aciona 66, positivo, senhor. 3155, chame Recife. Frequência 1251, caso negativo 13325, 3155. 513325, 3155, bom trabalho, bom dia. Olá. Controle, o Gilete Bravo Delta para Desina. Gilete Bravo Delta, desça para 5 mil pés. 5.013, Bravo Delta. Controle, Salvador 2791 estabilizado no localizador. 2791 em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1895. 1895, grato, bom trabalho, senhor. Boa. Salvador, boa tarde, azul 2791, passando Duna, estabilizado no localizador. 2791, ciente, informe a Vistama. Bota lá, 2791. Alô, Salvador, Xené 6355, ciente da informação Zulu, posição 14, solicita autorização de tráfego para Guarulhos. 6355 da Oceané, muito boa tarde, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via o Presulo 10, Piraí, DCT 1 Bar e o Presulo 44, segue conforme rota. Decola a pista 10, curva à direita, Dael Leda Motiva, controle em Salvador em 120 décimo 8, transponder 5124, Oceané 6355. Xené 6355, autorizado nível 360 para Guarulhos e Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, 1 Bat e Upper Zulu 14, após conforme a rota. Pular de pista 10, curva direita, saída da El Leda Motiva, controle 120.8, transponder 5124. 6355, está correto, chame pronto para pushback e acionamento de Mota 14. Dois Salvador Azul 2791, visual com campo, baixar trabalho. Os 9097, livre táxi Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, 11895, o ajuste 10 no 3, uma boa viagem. 9097. Comandante Guto, tá a bordo? Negativo, é verdade. Mandar um grande abraço pra ele. Alô, Guto tá de folga. Gilete Bravo Delta. Na escuta, senhor, prossiga. Condições meteorológicas adversas no setor? Mais à frente, senhor, umas 15 milhas. Tá ok. Eu vou descer até 5 mil, vou deixar o desvio a seu critério. Tá ok, senhor, informará o desvio, Bravo Delta. Caso deseje altitude inferior e fora. Vai informar, senhor. 97, autorizado, Leandro, mantendo 0. Mandaliano, mantendo 1-0, mano 0. Dois, sete, nove, um, no solo, assumo, três, vira direito, 1-2-1 no solo. Direito, 1-2-1, grato, obrigado no trabalho, 2-7, solo, Salvador, boa tarde, azul, 2-7-9-1, na Libana, Eco, nessa escuta. Ok, 2791, boa tarde, táxi Alfa Quilo para o pátio 3. A posição prevista é a 2 Romeu. Alfa Quilo, pátio 3, 2 Romeu, azul 2791, obrigado, bom trabalho. Tráfico Salvador, vou na minha 200, sem ter informação de locação, preço para autorização. Jono 620, Salvador, Recife, autorizado 370, via rota do plano de voo, DCT Aracaju e após direto conforme. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Tuca. Direto Aracaju, Tuca Aracaju, 1620. 120, controle, 5144, transponder 1620. Correto, portão 3, chama pronto, no 62 já pegou. Agora pronto. 95 para instrução de polo. Chama agora a torre, 1895. Obrigado, senhor. Até a próxima. Boa tarde, Papa Thiago Serra Romeu. Thiago Serra Romeu, preciso. Estou aproximando aqui pelo seu setor noroeste, mantendo 503, aproximadamente 3 minutos. Como é que o senhor sugere que eu pose? Aguarde, 097, decola 015, controle 208. 097, 208. E qual é a parte que vai pousar? 45 da IBTA, posso aproximar direto ou pela cabeceira no centro, como o senhor mandar? É, pode ir pra cabeceira, não tem problema. Agora no momento é um atraso, ninguém fala assim não. Valeu, comando. Obrigado. Bom, pessoal. Controle Salvador. Contato, radar prossiga como autorizado e sem restrições. Ok. 3609-09. Salvador, Voo 1169. Voo 1169 para Guarulhos, está meia hora ainda para decolagem. Só teria a subida prevista para a gente sair na Unifam Zulu 10? Saída da El, prevista da El, Leda, pós Leda, posição ótima. Muito obrigado. Serra, Serra, já em contato visual com a LC? Mais 2 minutos para a ponta. Mais 2 minutos, frequência livre. Até uma próxima oportunidade. Serra. Leão, 097. Solicita por 270 e evitar a formação. Positivo, estou autorizado. 097. Alisson Romeu, girando base para curso final, 1-7. Autorizado a aproximação no 7, pátio BTA, informe no solo, vento 080 graus, 59 Romeu. Tomara no solo, senhor. Outro controle, vai atingir 5.000 para continuar a descida, se possível, Juliette Bravo Delta. É possível sim, desça para 3.000 sem restrições. 3.000, gratidão. Tarde, prossiga Papa Romeo Hotel, Romeo Golf. Serra Romeo, continue o sol, considere o solo aos 20, frequência livre estacionar. Que Hotel Romeo Golf, autorizado sobrevoo Salvador, Salvador, 500 pés, sobrevoo na cidade baixa. Decolagem da IRMA em coordenação com a torre 11895, o controle no 208 e o transponder é o 0121. O hotel Romeo Golf. Quartarago, estás vai Lefa, 1097. Com 3 a bordo, ajuste no 093, transfere agora a torre 11895, o hotel Romeo Golf. 1097, fica melhor. A gente vai efetuar uma coordenação sim, eu ia até solicitar o melhor dos melhores, ou seja, o centro de controle de área, se o senhor voasse com curva à esquerda, não estou vendo aqui. E a oeste de Ilhéus tem uma aeronave da Azul no 370 de Guarulhos para Salvador. Vamos ver o que, que o centro vai nos informar. Oi tio, 1097. 360 é o final. Turno 097, na rota tem a posição Tosópolis. Afirmativo. Positivo, pode ir lá. Tosópolis, obrigado. 097. Gente, Bravo Delta, desça para 2.000 pés, está autorizada a aproximação ILS. A torre de Salvador nos informa que está operando visual. Graças, senhor. Bravo Delta, 2.000. Vai informar estabilizado, Bravo Delta. O BR 97 passou o nível 150, chame Recife 1288 e boa viagem. 288, obrigado. Pushback acionamento, Oceanair, linha 314, gate 06. Linha 314, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará táxi, Oceanair, linha 314. Prossiga. 288, sem contato, se eu teria uma outra frequência? Tenho sim, no setor, a secundária é um 353. Mas como ficam muito próximo um do outro, então lá no Recife, então a gente tem 125-ONU e 13325. Eu acredito que o senhor consiga falar. Foi um prazer, até a próxima. Ok, 353251, 3325. Muito obrigado. Fala Salvador, uma boa tarde, eu vou 1169, por gentileza, autorização de São Paulo Guarulhos, informação é Alfa. Ok, 1169, Salvador Guarulhos, autorizado 360, via o Brasil 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, Dael, Lida, Motiva. Controle 120-8, transponder 5161, gol 1169. Autorizado, 360, Pesilu 10, Taubaté, decolada 10, curva direita, Delta, Lida, Motiva, para saída, 208, controle, 561, transponder, gol 1169. Portão 7, chama pronto para puxa, seu número. No 7 vai reportar, obrigado. Para o táxi, Sessaré, 6314, aboado 92, está com 3 horas e 20, alternativa, Salvador. Ei, livre táxi 6314, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 11895 com a torre, o ajuste 10-03, Autônomo Gusto autorizado, voltou a estação, pronto para decolagem. Autorizado, pode falar. Ok, suficiente, vai iniciar a decolagem, solo fora do solo, vento em Salvador, 080 graus, 5 graus, Gusto. Está autorizado já para o sul para cruzar a final do 10 e falar do cruzamento, Romeu Golf. Então, já está com prova Whisky, sem interferência com a 10 para sobrevoar a cidade baixa. Ok, então saia paralela a pista 10 e chama o controle, 1208 agora, hotel no Golf. Chamará controle, hotel no Golf, hotel no Golf. Controle, papai Romeu, hotel no Golf. qual é a sua posição? Permanente no controle, Hotel Romeu Golf. Puta permanente, Hotel Romeu Golf. Salvador, tá 3145. Prossiga, 3145. Gente da Alfa, solicita 360, galera. Aqui em 90, Janela, linha 314. Conforme a rota do plano de voo, decola pista 90, curva direita. Dael, Leda, pós Leda, direto, posição Irume. Controle Salvador, opera 1208. Transpondel 5165, TAN 3145. TAN 3145, autorizado caminhão, nível de voo 360, com mal representado, AP 9857. Nicola da 10, com curva direita no perfil da Dael, Leda. Após direto, Irume. Controle Salvador, 1208, transponder 5165, TAN 2. Sim, antes chame pronto para pushback de acionamento 3145, portão 2. Pushback e acionamento voo 9620, portão 3. 9620, autorizado pushback e acionamento, chame tá. Boa tarde. Tráfego, boa tarde, passarelho 2231, com a informação alfa. Por gentileza, autorização para barreiras. CNM 355, puxa aqui acionamento, remoto 1-4. Solo, direto para o Delta, na Delta. Bravo Delta, autorizado até o Pátio 3. Até o Pátio 3, Bravo Delta. 6355, na remoto 1-4, autorizado, puxa back acionamento, chama o táxi. Autorizado, puxa back acionamento, CNM 305. Passaredo 2231, autorizado, Salvador Barreiras, 1-60. Conforme rota, DCT, VATAP, Whisky 42, Lapa, direto, Barreiras. Decola pista 1-0, curva à esquerda. Saída Momo, transição VATAP. Controle 1-20-8. Transponda 5-1-5-1, o passarelo 2-2-3-1. Passarelo 2-2-3-1, autorizado 1-6-0 para Barreiras. E é o Whisky 42. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Na Momo VATAP. Controle 1208, transponder 5151. O 2231 também forma negativa as inscrições da TC. Cliente 2. Salvador, boa tarde, Gona 869, informação alfa. Qual foi o aeronave? Gona 869. Gona 869, acima identificação, autorizada a chegada a Bolf, desse mantém o nível 0620. 0620, Gona 869. Contra 6314, boa. Contra 6314, contato radar, suba para o 340, saída Momo. 340, Momo, 6314, Xané, Gona Pacífico, Momo. Aerotáxi, voo 620, está com 1-8-0, bordo 3-3, que autonomia alterna Natal? 1-620, táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, chame torre 1-8. 95, ajuste 10 no 3, uma boa viagem. E aí, já deu uma espera 108, 95, vou com 9600. Salvador Control, good afternoon, Azul 4206. Azul 4206, Continental Clear Mari, arrival distance flight level 050. 050 on Mari, arrival Azul 4206. Hi, Papi, Azul 4206. Clear flight at NG top position, Azul 4206. No 169, portão 7, aguarde só um instante para iniciar o pushback acima. Aguardando, gol no 169. Reduz a mais. Via 355 da Oceania, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 10.93, 6355. Frente pátio Índia Alfa, pista 10, 118.95, 110.13, ajuste, Oceania 355. Mas o Chanel está autorizado para o Chibé Externamento, vou o Nuno 69 no 7. Rodotran 3945 para o Chibé Externamento também. Portão 2, aguarda o instante 3145. Aguardando, Tran 3145. And about 15 miles. 050? 07, 070. Roger, after deviation, fly stop. After deviation, it's on position, report back on track of 4206. Contato radar, suba para o 370, saída PUCA. 370, PUCA, 170. Sinal 6314, Recife, 2545, alternam 2685. 2545, 2685, Oceania 6314, obrigado. Bono 869, redução para 220 voz. 220, 869. Autorizado, aliás, decolar. Vento 080 graus, 59, 6355. Alinhar e decolar pista no zero, China 6355. Azul 4206, descendo 3,000 feet, correct 1013. 3,000 feet at 1013 setting, Azul 4206. Voo no 869, desça para 4,000 pés, ajuste no 0 no 3, voo no 869. 4,000, 869. Livre-taxi até outra vez, 05, voo no 69. Controle? Tá na escuta, vou dar uma volta. Assuma o local do sobrevoo agora. Vai, nossa, é alto.